Esse Uringão é esse, meu parceiro Vagapim. É Nilson Moura gravando tudo ao vivo aqui em Birataia. Vem com a gente, vai. Peppa Pig Paredões, meu parceiro Murilo. Tamo juntos. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vem, vem, vem! Senta, senta, senta, senta, senta, trabalho agora. Senta, senta, senta, senta, senta. Vambora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, trabalho agora. Senta, senta, senta, senta, senta. Vambora. Senta e senta, vem. Ser louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vem, vem, vem, vem. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta. Vambora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta. Vambora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta. Vambora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta. Vambora. Senta, senta, senta, vai. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vem, vem, senta. Isso é Érico Rosas com o Netinho da Rocha e Banda. Ao vivo em Birataia, Nilson Moura, parceiro, gravando tudo ao vivo. Dorinha nas cordas. Que é isso, parceiro? Puxa pra capim.